Atenção rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. E aí, galera abençoada do Gospel Hits, tudo na santa paz de Deus, muito prazer, eu sou o Xandelle, a partir de agora em 60 minutos aqui na sua rádio, com os melhores louvores, e você, claro, onde estiver, no Brasil ou fora do Brasil, é meu convidado, minha convidada mais que especial. Deus vai tocar na sua vida a partir de agora, Deus vai curar a sua ferida, é só ficar na sintonia do Gospel Hits e abrir seu coração e abrir o seu sorriso para o Senhor Jeová, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, tá bom? Vamos lá, todo mundo participando e curtindo aí a nossa página no Facebook, facebook.com/RedeGospelHits, ou pesquise aí por Rede Gospel Hits. E o nosso site, onde tem um mural de recados, para você deixar o seu recadinho lá, é www.redegospelhits.com.br. E a nossa primeira aqui é com Vineyard do Brasil, entrega! Gospel Hits! É louvor! É louvor! Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. ti eu me entrego a ti. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Faz-me saber quem tu és. visão de tua glória. Revela-me quem eu sou. És perfeito e eu, ainda que tão falho, quero em tua presença estar. Transformado eu serei, de glória em glória, pra ser quem sou em teu coração. Ao sentir tua glória, tudo que sou vai ao chão. Quebrantado eu me rendo, me ponho em tuas mãos. És perfeito e eu, ainda que tão falho, quero em tua presença estar. Transformado eu serei, de glória em glória, pra ser quem sou em teu coração. Amor é bem maior do que que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Aqui com Aline Barros, Casa do Pai. Davi Sasser teve antes Quero Ver a Tua Glória, Hillsong Worship, Diz I Believe, e a primeira aqui do Gospel Hits com Vinay Ard do Brasil, Entrega. São os melhores louvores e foram as primeiras. Só lembrando que no finalzinho do programa tem a mensagem bíblica. É só ficar curtindo aí, tá bom? Eu quero dar as boas-vindas às novas emissoras de rádio e web rádio que vão passar a retransmitir o nosso programa. Boas-vindas a O Dia HD Web Rádio de Uberlândia, Minas Gerais, direção do Samuel Floresta. Boas-vindas também a Fortaleza em Cristo, Cristo Web Rádio, na capital paulista, direção do Paulo Gonçalves. Boas-vindas a Proclamai Web Rádio, de Goiânia, Goiás, direção do Daniel Max. Boas-vindas também a Palmas FM, em Palmas, no Tocantins, direção do Willy, né? Boas-vindas a Rádio Zanata FM, 96,5 MHz, em Joinville, Santa Catarina, direção do Bruno Reis. E boas-vindas também à Namazônia Web Rádio, em Manaus, no Amazonas. São várias emissoras de rádio essa semana que entraram em contato conosco e vão retransmitir o Gospel Hits, emissoras de rádio e web rádio. Que Deus abençoe a cada um. E eu quero mandar aqui um alôzão pra galera que tá curtindo aí o Gospel Hits. Um alôzão lá pra Nilce Pereira, em Patos de Minas, Minas Gerais. Aos nossos parceiros lá da Rádio Top Gospel Net, em Sete Lagoas, Minas Gerais. Lá pro Cristiano Silveira, na capital paulista. Um abraço especial pra Noemi Pereira. Tudo bem, Noemi? Aqui não menciona a sua localização, mas recebe o nosso carinho especial. Lá pro Luciano Emanuele Santiago, de João Pessoa, na Paraíba. Daqui a pouquinho tem recadinhos por aqui e muito mais alôs. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. E vamos voltando aqui com o Gospel Hits, com muito mais na sua rádio ligada em Deus. Um beijão no seu coração, né? Nosso alô especial para todos os parceiros que retransmitem o Gospel Hits para o Brasil e fora do Brasil. Agradecendo você sempre pelo carinho. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Acesse a nossa página lá no Facebook, curta e deixe seu recado. facebook.com/redegospelhits ou pesquise por Rede Gospel Hits. Nosso site é redegospelhits.com.br. Passando aqui pelo nosso site, tem recadinho do pastor Marcos, lá de Atibaia, interior de São Paulo, dizendo: graça e a paz a todos. Estou aqui ligadinho na programação através da rádio Fonte de Vida em Atibaia. Um grande abraço e toda sorte de bênção a vocês. Sou do Ministério Nova Canaã. Alô, pastor Marcos, nosso carinho especial a você, tá bom? E a todos aí do seu ministério. O Enivaldo Pinheiro da Silva, Monte Claros, né? De Goiás, manda um abraço aqui a todos os ouvintes da Canaã FM 98,5 em Montes Claros de Goiás, em especial aos irmãos da Igreja Assembleia de Deus no Baixadão Carandá, pastor José Carlos Barbosa e obreiros. Enivaldo, a paz do Senhor, viu, meu irmão? A Lilian de Araújo Teixeira, de Caxias, no Maranhão, tá dizendo que o nosso programa é muito abençoado e que tá ligada lá no programa, né? Lilian, Deus abençoe a sua vida abundantemente. Tem recadinho aqui também da Nildinha Mendes. A paz, Xandelle. As Novas de Paz, de Patos de Minas, transmite o programa Gospel Hits todos os dias, às 15h. Você bem que podia fazer um programa diário, né? Com 2 horas de duração. Ô, minha irmã, isso tá no nosso projeto há muito tempo, muita gente tem cobrado. Nós estamos estudando uma forma de poder fazer isso, né? Vamos ver, vamos orar e pedir para Deus nos abençoar, principalmente abençoar tempo para poder fazer esse programa. Pessoal lá da Engenheiros da Paz também deixou um recado. Olá, galera do Gospel Hits, aqui é da Rádio Engenheiros da Paz, aqui da cidade de Patos de Minas. Estamos ligados juntos. Manda um abraço para os nossos ouvintes aí da Engenheiros através da NET. Abração a todos aí, obrigado pela audiência. Tem indicação aqui da Evanese Ramires. Olá, meu nome é Evanese. Manda um alôzão aqui para todos de Miranda, no Mato Grosso do Sul. A paz, irmã. Agradecendo também o Manuel do Santos, lá de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, e ao Anderson Calixto, dizendo: a paz do Senhor. Eu sou o Anderson, moro em uma fazenda próxima a Patos de Minas, Minas Gerais. Estou curtindo também o Gospel Hits. Ofereço para minha esposa Rayane e para minha filha

Os maiores nomes do universo gospel. That you know what you're doing, but right now I'm just falling apart. It's hard to see it when I'm living in the moment, but your love

ti e mais ninguém. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Mais um lindo louvor pra você aqui na íntegra do Gospel Hits, com transmissão pra quase todo o Brasil, graças a Deus, né? E temos também muita audiência lá fora, lá no exterior. Bruna Kahla, Deixa a Lágrima Rolar. Hawak Nelson, Faithful. Raquel Malafaia, Confio em Ti. E a primeira deste segundo bloco, Anderson Freire, Raridade. Não se esqueça que no final do programa tem a mensagem de Deus, a mensagem bíblica. E obrigado você que me acompanha em algum lugarzinho do Brasil ou fora do Brasil. Eu quero agradecer a audiência da Daniela Claro, dizendo assim: olha, essa rádio é uma bênção, sou aqui de Piracicaba, interior de São Paulo. A Tânia Mitelo, ela é de Aldeia Passarinho, não sei qual é a cidade, né, mas recebe o nosso carinho, tá dizendo que tá ligada na programação. Ela tá oferecendo para todos lá da comunidade da Aldeia Passarinho, beijão, irmã, muito obrigado pela sua audiência. Olá, eu sou de Piracicaba, tô curtindo o Gospel Hits. Essa rádio é show de bola. Quem tá mandando aqui é o pessoal da Manga Rosa 2, tá oferecendo pra Kaline, pra Carla e pra Letícia. Deus abençoe a cada um. Alô, Nildinha Mendes, a paz do Senhor, grande parceira aqui do Gospel Hits, né? Nossa audiência lá em Patos de Minas é tamanha. Que Deus possa abençoar a cada ouvinte lá de Patos de Minas. Daqui a pouquinho eu tô de volta, não saia da sintonia. Gospel Hits, pra louvar no volume máximo. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Muito bem, já vamos abrindo aqui o nosso terceiro e último bloco do Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Você que me ouve sempre aqui através da nossa rádio, se ainda não curtiu a nossa página no Facebook, é só pesquisar aí por Rede Gospel Hits. Curta nossa fanpage e deixe seu recado por lá, tá bom? Fico aguardando. E o nosso site é redegospelhits.com.br. Bom, daqui a pouquinho, no final do programa, tem a mensagem de Deus, a mensagem bíblica. Eu quero aqui atender a participação do Mirialdo de Freitas, deixou um recado em nosso Facebook dizendo: olá, a graça e a paz, meus irmãos do Gospel Hits. Eu sou radialista da Rádio Central Gospel FM, aqui em Atibaia, interior de São Paulo, e me chamo Mirialdo de Freitas. Eu sou missionário da igreja. O programa Gospel Hits tem aumentado a audiência da nossa Rádio Central Gospel, e o povo atibaiano, todos na sintonia 92,7 FM, ouvindo o programa Gospel Hits. Mando um abraço para todos da igreja Salva Vida Atibaia. Deus te abençoe aí, meu caro amigo radialista Mirialdo de Freitas, a todos os ouvintes aí da 92,7 em Atibaia, São Paulo, uma cidade que eu passei há muitos anos atrás, uma cidade linda, maravilhosa, amei e espero um dia poder estar voltando aí em nome de Jesus. Agradecendo também ao Mano Ed de Iporã no Paraná, tá lá na sintonia, o Ed Gelson Duarte, para ele e para toda a sua família. Alô Ronaldo Oliveira, ele tá lá em Miranda, no Mato Grosso do Sul, na aldeia Moreira, também recebendo o nosso carinho mais que especial. Alôzão para Janaína Ribeiro Sanches, tudo bem Janaína? Como é que você tá aí, irmã? Ela tá curtindo a nossa programação, tá oferecendo para todos na sintonia, ela é de Bauru, São Paulo. E vamos, né? Vamos de mais alôs aqui e quero dedicar a próxima canção pro Antônio Sérgio, ele que tá aí na audiência curtindo a nossa programação, é de Piracicaba, interior de São Paulo. Agora tem PG e Radassa Mazarão, Nada Serei. Os maiores sucessos você ouve aqui, Gospel Hits. Que adianta falar a língua dos anjos, se não tiver amor, nada serei, nada serei. Prefiro amar o que amas e abraçar tudo aquilo que é teu, renunciar ao pecado e ser todo teu, só teu. Eu quero olhar com os teus olhos, Senhor, pra enxergar o carente de amor, pra aqueles que necessitam de salvação. Eu vou. O que adianta eu falar a língua dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei, nada serei. O que adianta? Necessitam de salvação. Eu vou. Gospel Hits, só as melhores. Exclusividade na sua rádio. Música. derramou, pra muitos pareceu que era o fim da sua trajetória. Pra quem do céu desceu como filho de Deus, não combinava essa triste história. Tentaram enfeitá-lo num cenário de dor, uma coroa de espinhos foi o que ganhou. Pra minha simples fé, o Senhor não perdeu. Obedecer estava nos planos de Deus. Invicto, o seu pódio foi o céu. Não precisou de troféu pra comprovar que é. Terceiro dia, o Senhor se levantou. Tentaram enfeitá-lo num cenário de dor, uma coroa de espinhos foi o que ganhou. Pra minha simples fé, o Senhor não perdeu. Obedecer estava nos planos de Deus. Invicto, o seu pódio foi o céu. Não precisou de troféu pra comprovar que é. Mais uma linda canção para abençoar a sua vida aqui no Gospel Hits, Cristina Mel, Invicto. Antes, 4x1, Tu És Meu Tudo, e PG Radassa Mazarão, Nada Serei. E eu quero mandar aqui os meus últimos alôs, né? Eu quero agradecer a sua audiência, onde você estiver, muito obrigado, Deus te abençoe, tá bom? Eu quero mandar um alôzão aqui pro Beto Bandeira. Tudo bem, Beto Bandeira? O Beto aqui não fala a sua localização, mas recebe o nosso carinho. Eu quero agradecer também a audiência da Márcia Terco. Ela é de Palmares Paulista, né? Interior de São Paulo. Eu quero agradecer também a Stephanie Sara. Tudo bem, Stephanie? A Stephanie Sara, que é de Patos de Minas, Minas Gerais. E muita gente não vai receber o nosso alô hoje. Fica pro próximo programa, tá bom? Porque agora tem a mensagem bíblica. E você continua aí curtindo a nossa página no Facebook, facebook.com/RedeGospelHits, ou pesquise por Rede Gospel Hits. Nosso site é www.redegospelhits.com.br. Agora tem a mensagem bíblica. a mensagem bíblica. O tema é a fé em ação. Coloque a sua fé em ação. Ela precisa ser viva e ativa para que os seus frutos possam se manifestar. Ouça a voz de Deus e responda imediatamente, porque a fé verdadeira exige atitudes à altura da palavra de Deus. Todas as coisas que você fizer e todas as palavras que você disser devem estar em concordância com a palavra do Senhor. Mesmo que os fatos sejam contrários, a confissão da nossa fé deve ser correta. Mesmo que tudo pareça estar errado, mantenha a confissão e a posição certa, meu querido. Tenha fé em Deus e não no medo de fracassar. Exercer fé significa simplesmente praticar a palavra de Deus. Mantenha os seus olhos na direção certa. Haja segundo a orientação do Senhor e você possuirá os tesouros escondidos e as riquezas encobertas do Espírito Santo. Se ele diz, siga em frente, não permaneça no mesmo lugar. Pelo menos Abraão creu nessa palavra. Dê um passo de fé e ele vai libertar o poder para o próximo passo. Creia que Deus honrará a sua atitude e confirmará as palavras da fé que foram profetizadas. O Criador, ou melhor, o Escritor aos Hebreus, nos exorta que retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Hebreus 10:23. Olhe para Jesus e não para a tempestade. Pedro, quando estendeu os olhos para a situação que o cercava ali diante do mar, ele acabou naufragando. Os nossos olhos têm que estar fitos no Senhor, autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. O mesmo Deus que abre os mares nos faz caminhar sobre as águas. Elas representam as adversidades da nossa vida. Os medrosos encontrarão segurança no barco, mas os que creem nas palavras do Mestre aceitarão o seu convite, romperão em fé e caminharão no sobrenatural. Assim como Pedro fez, atenda ao chamado do Mestre e dê um passo de fé, mas não olhe para as águas. Sempre haverá alguém para censurar ou criticar a sua atitude e testemunho. Mas não dê ouvidos aos agentes do inimigo. Se Maria tivesse dado atenção a eles, Jesus não teria recebido a sua oferta de adoração, Mateus 26, 7. E Jairo não veria sua filha ressuscitada, Marcos 5, 41. Ouça o seu coração e seja fiel em seu compromisso com Deus. Quando o acusador se levantar contra a sua vida, o advogado dos advogados responderá em sua defesa e confirmará sua vitória. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra, e todo aquele que crer nela não será confundido. Romanos 9,33. Ah, a pedra aqui é o Senhor Jesus, a pedra angular.